Olha o Vasco, enfiou a bola para Euler, partiu na velocidade, grande lance para Juninho Paulista, vem chegando o Vasco, pode rolar de lado, tocou para Romário mais atrás, a bola batida, aos 29:30 do primeiro tempo, numa jogada muitíssimo bem trabalhada do Euler pro Romário, do Romário do Juninho, Juninho pro Romário, Romário deixou pro Juninho, falou bate, ele bateu e saiu pro abraço. Olha só o lançamento, o Juninho batendo na bola, beijando ali o escudo, fez o toque, saiu pro abraço, 1-0 pro Vasco.